Reporte na número para ingresso, para data da sala de som, registro no 0222. 16, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, 1 oeste, passando 2.500 mais para 2.000 pés, mantendo 140 mais de grau, 2.320. Está em forma autorizada na área manter essa pulseira no set. Pouso autorizado, 1-0, tá, 37, 4-0. Sago Loki, o Pantera 2733. Pantera 2733, chame tu, é no 8.995. 895, graças. Na mesma 4-0, ele mantém. Oi, Salvador, muito bom dia. Força aérea 2733, estabilizado no localizador. Gente, força aérea 2733, continua a aproximação, vai de pista livre. 2733, gente. 2220, nosso. Para o localizador, curve à direita para 050. Deixa para 2.000 pés, projeto no procedimento, forma estabilizada. 050, para estabilizado, desce para 2.000, na 40, decolado autorizado, pistola 0, vento no 40 graus, 10, nós. 770, estava informado anteriormente, agora com 1, 4 milhas, mantendo o nível 1, 0, 0, tanto luz esperada. 770, somos a coach.1-0, contato radar na decolagem, subavia sair da PUC, entrando no Alfa Romeo Uniforme, nível de voo, para nível de voo 350. Via PUC, L4777, confirm your indicated airspeed. 224 right now, sir. L4777, descend to 4060 in H10. 4010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, uniforme, vento no aeródromo 1.50 graus, 0.9 nós, ajuste na 0.21 agora, decolagem autorizada, próxima 7. Para Mantém prova de pedágio, agora a transferência para o Trilho Cerebral. Mantém prova de pedágio, agora a transferência volta para Paulo de Fora. Reduced to approach speed, traffic is informated, 6 miles out, 11 o'clock, maintaining, reducing to approach speed. Fine, also approach speed, for 777. Pursuit 2,000 feet, sir. Roger, clear to 2,000 feet. Autorizado, pista 0, vento no meio 0 graus, 0 meio 19. Autorizado, pouso 0 meio 19. Controle 10, frequência 20, 0 decimal 1. Papão Uniforme, chame o controle Salvador 0 decimal 8. Controle 208, data Papão Uniforme. Este informação elétrica chama a frequência do centro 126.85, alternando 125.45. Zulu 2770, radio service terminated, 51 miles southwestbound of Salvador. Call ELS frequency 120.1. Autorizado, 4.500 pés, Delta Papai de Fora, na proa de Feira de Santana. Autorizado, 4.500 Delta para Papa Uniforme. Bruno 250, acione a identificação dessa via, chegada a Bomé de Uno, nível de voo 050. Tango Romeu, Vitor Hotel, decolado ao 58, autorizado cruzamento do campo, aguarde transferência ao controle. É, só vai atrasar. O meu Mike Echo decolado ao 1400. Está presente no controle número 0.8. Presente, controle 0.8, grato. Sapatango Romeu, Vitor Hotel. Chama o controle Salvador número 0.8. 0.8, grato, hotel. Direto plataforma Manati, 1.3, reporte 2.0.1, hora. Presente, direto Manati, reportará 20 milhas fora, viu? Controle, bom dia, Papatango, Romeu, Vitor Hotel, transfere. Papatango, Romeu, Vitor Hotel, Lourdes Forte, o nome 10, confirma ideal para o destino. A ideal seria 001, senhor, para nós. Presente, 001, autorizado subir até o 075, condições de subir até o nome 500 pés antes da área provisória de Camaçari, confirma. Afirma, senhor, vou acrescentar a razão. 7, retirar a proibida de Camaçari, 3x2-075. Não, proibir a para o destino. Já passamos o meu retratel. Ainda é para o destino, o meu retratel. Patrão Romeu, meu Bravo Oscar, sua identificação dessa via chegada a Gomé Jona para nível de voo 060. Dessa via para 2010, o X altímetro na 021, projeto final de procedimento de execução e fonte estabilizada. Dessa 2000, contato com a estabilização da estrela. Informa o tráfego 12 horas, 5 minutos à frente, mantendo 4.510 para 12 8 horas. Bem, então vamos trocar, passando agora 3.6 central. Passando o número do tratão, confirma estimado de pouso. Vamos trocar uma pousa 0500. Meu Bravo Oscar dessa via para 3.010 de altímetro na 021. Uma 094 autorizada MR, hidrocolar sistema 0, vento 150 graus, 109. Hidrocolar na 0, boa na 094. 94. Runa 250, Gonçalves 14, libera direita, libera seu foco, 2219. Direita 219, 250. Como eu gravo lá, fechando o torre, Salvador, foi para o seu nome, tudo isso, 195. Fechando o 5, Alfa. Vai passar no meu, Romeu, gravado, cara. Tá batendo Lima, tela, tela. O ponte é um da escrita parte, ela nem te mandou, chuva. Bravo Oscar, estou instalado, confirma a intenção de pouso. Povo na 197, modificando a presente. Ok, o meu Bravo Oscar, cancelado a 14 da presente, bandeira final do 90 com curva esquerda, e a peste nacional da 17, com 3 de casa. Ajuste no 021. Instalo 1021, liberando a final do 90, faltará baixar de trabalho na final do 97. Confirma o impacto? A prolongada não está. Ok, gente. Frequência 1, 2000, decimal 85, alterna 1, 2, 5, decimal 4, 5. Chama Recife 1, 2, 6, 8, 5, 2, 5, ativo 1, 0, 9, 4. Recife 1, 2, 6, 8, 5, 2, 5, eu tô com tráfego na taxa do papá, após o fogo ultrapassa mesmo, ele vai, será que ele vai se prosseguir até a aerostar? Só pra baixo, certo. Avistado no Bravo Oscar, pouso autorizado 1-7, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Pouso 1-7, é o meu Bravo Oscar. Guarde essas comunicações, essa telefone. Papa Golf, Scott Event, e o centro faz a 0, faz 0, vai a Comet One Arrival. Continuar taxi, runway 17, report ready for takeoff. Three show de 17. Bom, a escala de noite vai tirar que autorizar táxi, free taxi, até o hangar aerostar. Chega na frequência de batalha. Hotel, please to take off on 817, wind is 150 degrees every night. Passando o meu Victor Hotel, para serviço de informação alerta, chame o centro de fio, frequência 2.085, até 2.045. Passando o meu Victor Hotel, controle de serviço de informação alerta, chame o centro de fio, frequência 2.085, até 2.045. Control, I should view the following team on the side down. Control, good morning, Papatango Lima Hotel, and ambulance. Papatango Lima Hotel, radar contact on departure, climb via Corral. 1 Bravo departure to flight level 220. Fine by Corral 1 Bravo departure to flight level 220 in Hotel Hotel. Tango Delta Papa Uniforme, destra para 3.500 pés. Ao atingir frequência lúcida coordenação. .200, assume identificação dessa via chegada Goma de Una para nível de voo 060. Salvador, o Céu 3191 está pronto, ponto 0 no 0. 3191. Bom dia, autorizado a VA e decolar. Pistão no zero, vento 160 graus, 10 mais. Bom dia, a linha decola no zero, da 3191. Acione a identificação dessa via chegada com a Mediona para nível de voo 070. Via para 3.000 pés, o ajuste do altímetro no 021. 3.000 pés, via, ou no 021. Canal 45 é autorizado nível de, para nível de voo 050. Aciona a identificação dessa via chegada com a Mediona para nível de voo 060. Mantenha flat level 200, wait for coordination. Mantenha flat level 200, stand by to cadastro 7, vindo ao hotel. 3191, decolada de 27, time controle 120, décima 8, com bom voo. 1208, boa tarde, 3191. Subavia, acelação, voo, transição, W, meio de para nível de voo 340. 340, nação, voo 1, 4, 3, 1, avião. Então, Lima, atenção, fly direct, gas off position. Fly direct, gas off, Lima, atenção. So confirm Magnetico into gas-off position. Confirm Magnetico heading to gas-off position. Bom dia, autorizado a VA e decolar. Pistão no zero, vento 150 graus, 099. Autorizado a VA e decolar, pistão no zero, azul 4007, bom dia. Está establish the localizer, runway 10, Papa Papa Golfo. Papa Romeo, Papa Papa Golfo, call to accelerator frequency 118.95. From 118.95, we're going to Papa Golfo. Runway 200, this is via para 2000 pés, projeto final do procedimento ILS Extreme, forma estabilizada. Via 2000, chamar estabilizado, na 200. Romeo, Papa, Papa, Golf, continue approach, descendo by the clearance to runway 10. Descendo by Papa, Papa, Golf. Salvador Tower, could you confirm is runway number 1 to runway 17? Okay, we request cancel IFR to procedure runway 17. Roger, Papa Romeo, Papa Papa Golf, IFR flight plan canceled at 30. Clear right-hand visit when we 17 call me on fire. We'll call you on fire 17, Papa Papa Golf. Azul 4307, decolado 31, no controle, ano 208, tem um bom voo. Ano 208, tem um bom trabalho, 4307. Controle Salvador, bom dia. Azul 4207, São Bruno. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via, segue a São Bruno, transição ótima para nível de voo 340. Tem ótima para 340, Azul 4207. Mike Echo Zulu, voo VFR cancelado aos 3-2, sobre uma tenha 4.000 pés, hoje do altímetro na 021. Papa Romeo, Papa Papa Golfo, head in sight, check your landing gear, clear to land runway 17, the wind is 160 degrees, 090 knots. Clear to land runway 17, down and locked, Papa Papa Golfo. Meu mais é com os logos, eu estou para o sequenciamento. Meu Mike Echo Zulu, mantenha a proa 040, aguarde vetoração para o seu personal. O 9145, isso é para 3 mil pés via chegada no Mediuno, ao justo do altímetro no 021. Ele vistou, vai via o Mediuno, o 9145, para 3 mil. Papa Papa Golf on the ground at 3-4, continue your parking place. Descending right, that's 3 Papa, after at a star hangar, and good morning. Centro Zona 91, chame Centro Recife, frequência 128.5 até 123.18. 2835238, Centro Zona 91, boa. Eu chamo 200, chame Centro Salvador, frequência 98.95. 2845, desça para 2, no 3 e chegar para a Gomé de 1, autorizado final do procedimento da Sextura, informe estabilizado. Autorizado via Bomé de Uno, 2 no 10, formaremos estabilizado. Voo 9-1 para 3. 1-9-1-9-6-2, desta via chegada Bomé de Uno para 4 no 10, conforme para 3 no 10, ajuste do altímetro na 021, reduza para 2-2-0 mais. 7-3-2-2-2-2-2, voo 9-2.